sun. Eu atendendo o meu amigo. Eu atendendo o meu amigo. Estando na ermida frente ao altar, cercaram-me as ondas grandes do mar. Eu atendendo o porque eu...